novinhas não se dão. Levanta a poeira que ela quer sentar. Levanta a poeira que ela quer sentar. Senta, senta, rabeta que é fogo. Senta, senta, rabeta gostoso. Senta, senta, rabeta que é fogo. Senta, senta, rabeta gostoso. Senta, senta, rabeta que é fogo. Senta, senta, rabeta gostoso. Senta, senta, rabeta que é fogo. Senta, senta, rabeta gostoso. Um boizinho estilizado. Neto Arrochadeira é top demais. Portal do Arrocha. É festa de paredão e as novinhas não se dão. É festa de paredão e as novinhas não se dão. Levanta a poeira que ela quer sentar. Levanta a poeira que ela quer sentar. É festa de paredão e as novinhas não se dão. É festa de paredão e as novinhas não se dão. Levanta a poeira que ela